mente de tuga. Mas broda, siga, faz uma letra e abusa quem durma. E não percebo o discurso, mas no decurso do curso a gente ensina-te a sério. Junta a ordem e o progresso para criar um império. Junta a ordem e o progresso para chegar ao sucesso. Aqui é o Challenger, família FN lá em peso. E não tem preço, mas tem valor. Porque o hip hop é união, é comunhão, dedicação e amor. Portanto escuta, duas equipas na mesma luta. É disputa na arte da rima, é Kama Sutra. Com versos, versos todo mundo. Mas eu não mudo, nem fico mudo. Portanto eu canto, iludo e faço tudo. Contudo eu sou apenas um jovem com ideias, antenas direcionadas em temas e não problemas. Entendas ou não entendas, é muito rapper, mas o rap não tá nas vendas da TV. Mas você vê, não vê, não vê nada. Isso é só fachada. Rap não é cultura, porque a cultura tá bloqueada. Rap é a técnica, a linguagem estética, para criar mensagens e combiná-las em métrica. Da métrica para o microfone, do microfone para a rua, para explodir essa cabeça sua até que suja aquilo que a sociedade mata, esconde e suja. Mata, esconde e suja. Mata, esconde e suja. Da métrica para o microfone, do microfone para a rua, para explodir essa cabeça sua até que suja aquilo que a sociedade mata, esconde e suja. Mata, esconde e suja. Mata, esconde. Da métrica pro microfone, do microfone pra rua cinza, de um jovem ranzinza com a visão além do alcance. Atravessando oceanos, é muito além de falar que é tudo nosso. Eu faço o que eu posso, mas se não sou mais de acordo, só vai me ver de relance. Tem seus lances, leilão de almas, é tudo um jogo louco. Então qual é seu preço? Qual teu alcance? Teste de limite, hit gera hit, aumenta meu apreço. Eu sinto cheiro de rua. Teste de limite, hit gera hit, yo. E é só o começo. Direto da clínica, trancado com papel e caneta. Escrevo linhas místicas que confundem tua cabeça. E cada letra soar como um tiro de bereta. É minha esquiva das rasteiras, é o grito das trincheiras e o canto dos boeiros. Não se paga com dinheiro, aqui o bang é verdadeiro. É a gangue dos meneiros. O que vale não é ser perfeito, sim o valor de ter feito. Usar o lado esquerdo do peito que faz o compromisso ser o mesmo. Vitalício, vicio, pelo oficio necessário para me manter vivo até a além do Atlântico. Poesia no ritmo é o hino dos guerreiros. Só cuidado que seus desejos podem ser um precipício. Busque a saída no início, não seja mais um puro perdido no fictício. A vida não é bingo e eu nem vivo do que rimo, só rimo pelo que sinto. E quando eu pego no microfone transmito meus princípios. Família FF. Como sua alma se encontra sentindo forte a resposta? E a insônia que assombra deixou tudo em ordem, mas parece tudo errado. Falta algo, alguém. Poeta urbano que sofre como ninguém. É tão vazia essas notas na mesa que faz lobo virar besta. E todas as dores do mundo é muito pra sua cabeça. Veja as paredes impostas em seu mental. Valores esquecidos que feriram o espiritual. E são loucos nessa sessão, sequestrando atenção. Conexão de continentes com quilos de informação. Facção, facção. Aquilo que a sociedade não quer encarar. Visões além do alcance, em cima do horizonte. Parece um inferno de Dante, querem que você dance. Choque o jogo e use suas metáforas. Cada um com suas válvulas de escape. É melhor tirar suas máscaras, trancado em Alcatraz. Hip hop, cultura julgada, marginalizada. Mas se está à margem é pensar em outro patamar. E esses olhares em bares e esquinas me fizeram questionar a minha sina. Conflitos internos descarregados em rima. Quando eu tô com o microfone, keep your hands up, bro, move on. E sente o som, mais pesado que as ondas de Poseidon. De BH pra Tuga, FN além de gangue é minha loucura.